Lição 6. No hotel. Eins. Begleiten Sie uns ins Hotel Oceanu an die Algarve. Gerade ruft ein Gast an, um ein Zimmer zu reservieren. Hotel Oceanu. Boa noite. Boa noite. Queria reservar um quarto para 15 e 16 de setembro. Um quarto individual ou um quarto duplo? Um quarto duplo. Um momento, por favor. Sim, para 15 e 16 de setembro ainda temos quartos. Os quartos são com banho? Sim, todos os quartos são com banho, ar-condicionado, rádio, telefone, televisão e varanda. Qual é o preço dos quartos com vista para o mar? 80 euros, com um pequeno almoço incluído. Posso fazer a reserva? Com certeza. Em que nome? Carl Schwarz. Podia soletrar, por favor? K-A-R-L-S-C-H-W-A-R-Z. Carl Schwarz. Está reservado. Boa noite e obrigado. Boa noite.